uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: perdi meu amor. Geni, por você, por você, yeah. Por você, por você, por você. Não durmo de noite, arrasto corrente, sozinho na cama, brincando gente. Seja sob o sol. Geni, por você, por você, por você, por você, yeah, yeah, yeah. Vocês podem estar pensando, ela foi embora, mas está quase voltando. Não demora, ou ela foi pra muito. Jimmy.